Amigos do WD e Carreta Explosão. Um abraço aí, Michael Vida, GD Lindo, Tropa do Maza, Resenha do Feijão, é o professor Leonel, valeu Guga, Bem Urcel. Campeão Mestre 2.0. Cerezaço exclusivo, Reboque Amigos, o WT e Carreta Explosão, DJ Gilberto, Especial Meets Back. Fala de novo aí, Gil. Especial Meets Back.